caralho. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Vacilou, vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Vai pra casa do caralho. Vacilou, vai pra casa do caralho. Quem fala muito e vive dando brecha, o bicho pega. Tem conversa, como diz o ditado. Pra quem vacila, o mundo é pequeno, aí ladrão o mundo gira. O mundo gira. O maluquinho só vive me filmando, pensa ele que eu tô vacilando. Pensa ele que eu tô vacilando. Não tenho sangue de barata, eu me conheço. Eu me conheço. Fez de otário tudo bem, mas não me esqueço. Eu não me esqueço. Vivo em paz na moral, assim tô certo. Assim tô certo. O mundo é cão pra quem quer ser muito esperto. Muito esperto. Tô na minha, tô na minha. Na atitude de pilantra, diferente de você que só apronta. Aí, cuzão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Vacilou, vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada, vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Vacilou, vai pra casa do caralho. Pra ter moral com os irmãos e na quebrada. E na quebrada. Você não pode aqui dar brecha nem mancada. Nem mancada. Pois na periferia o dia a dia é louco. E os metidos é esperto. A vida vale pouco. Vale pouco. Meu dia a dia não tem patifaria. A minha correria é Deus quem guia. Aí maluco, crime não compensa. Mas tem comédia que tira a paciência. E se tem? Um patife se incomoda, fala mal de mim. Mas tô bem, a minha vida é assim. É assim. Ele abusa, ele a abusa. Minha humildade. Mais tarde pode conhecer minha maldade. Aí, cuzão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Vacilou. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Vacilou. Vai pra casa do caralho. Vou explodir o falsário, pé de break, que pá desconversou, picadilha de impostor. Aí, ouve aí, tribunal MCs, é a voz som da favela, do lado leste. É nóis, e que se foda, os puto interesseiros do meio. Sofram mil grau, 100% veneno, pesadelo do sistema. Pra quem tem gela, a banca é forte pela atitude. Na favela, rap não é sorte, nos livra do crime, da morte, dê no que der. Aí, sempre firme, sempre forte, tô na neurose. Com a pá de chapéu atolado, mas aí balançando o rabo, caralho. Aqui não perde a linha, falange criminosa. Então desacredita que aqui o papo é quente. Se joga, sai da frente, se não fica esquisito, cuzão. É mó indício, é aquilo. Barato é periférico, não é comédia. Se atravessasse, pá, é sem conversa. Pode crer, é seu fim. Na periferia é assim, eu já disse. Eu já disse. Sai andando, pati. Aí, cuzão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Vacilou. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Vacilou. Vai pra casa do caralho. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Vacilou. Vai pra casa do caralho. Pilantra na quebrada. Vai pra casa do caralho. Cusão. Vai pra casa do caralho. Vacilou. Vai pra casa do caralho.